quando eu te converter. Na minha igreja eu vou te levar. Vem vaso, é melhor se salvar. Que quando o meu Deus descer, ele que vai te arrebatar. Subir demais, lá no céu vou morar. Nunca mais eu vou pecar. Vem se mudar pra igreja. Ninguém tira ele de lá. Eu tô no culto vivendo coisas que eu já vivi, dizendo coisas que eu já disse, vivendo eternamente em Cristo. O crente pisa na cabeça do demônio. Quando ele prega até o diabo se esconde. Deus não vai te deixar levar pelo cão. É no detalhe que o diabo se esconde. Meu Deus, pra orar nós vai pro monte. Se tô de jejum eu tô no monte. Pra quem quiser vir colar com bonde. A palavra nós ir pregar. O crente tava orando enquanto cê tava no mundo. Nós aqui tá na mansão. Vai em Filipenses 4:13. Olha o que Deus disse pra você. Pega tua Bíblia pra tu entender. Depois que o sangue escorreu na cruz, Jesus por nós, ele morreu. Sabe ele que você tá em Cristo. Aleluia. São ossos do ofício. Levantar mais cedo, trabalhar depois igreja, pra poder ir pro paraíso. De repente tu vive em Cristo. Faz tuas escolhas, larga essa vida mundana e vem pra igreja comigo. O amor de Deus é muito lindo. Então vaso, vem pro culto domingo. Se quer ser arrebatado, tira um tempo pra Cristo. Não se assuste quando tu for esquecido. Jesus por nós, ele morreu.